Eu penso tanto em nós dois. Nós dois, lá sóis, em um jardim de girassóis. Porque o mundo sempre gira e gira e gira, e nós dois, a sóis, o mundo sempre gira e gira e gira, e nós dois. Queria aquele teu carinho agora. Eu sinto medo do que tem lá fora. Eu sinto o mundo quando nós se olha. Não vai embora, não vai embora, não. Me devora, não demora. Meu coração implora, só não demora. Não precisa ficar, só não vai embora. Mas se quiser ficar, já abri a porta.